Estamos aqui para levar até si mais música portuguesa, claro. Agora vamos recordar alguns dos nomes que alguns anos atrás fizeram o seu sucesso. Então vamos recordar, sabem quem? António Variações é para amanhã. Não é para amanhã, é mesmo agora que ele vai tocar. Mas depois do Herman José, do António Variações, vamos ter então o Herman José, a canção do beijinho. Quem não conhece esta música? Ora dá cá um, e a seguir dá outro, e só depois mais um, que só dois é pouco. Exatamente, já me calei. Não precisa estar aí já a diminuir o volume do seu rádio, neste caso, do seu computador, claro. Depois vamos ficar com a voz do Marco Paulo, recordar Morena, oh Morenita. São estas as três músicas que eu vou soltar já, inteiramente, a pensar em si e inteiramente para si. Fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar.

raparigas de qualquer lugar fazem intrigas com ou sem razão, porque os rapazes se a veem passar atrás dela, todos vão. Não se dá conta do mal que já fez, namoriscando com os dois ou três. Se lhe perguntam de quem gosta mais, só responde: dos meus pais. Morena, oh morenita, cada dia tu estás sempre mais bonita. Morena, oh morenita, namorados não tens, ninguém acredita. Oh morena, oh morenita, cada dia estás mais bonita. Oh morena, oh morenita, namorados não tens, ninguém acredita. Então agora vamos fazer uma breve passagem pelo fado. Vamos ficar com a voz do sempre conhecido Camané, com o fado Fado da Sina. Depois vamos ficar com a voz da Cláudia Amador, O Meu Amor é Marinheiro. São estes os dois fados que eu agora levo até si, para que você também possa recordar o fado, que é considerado património mundial. Então, todos juntos, agora vamos ao fado. E como alguém dizia, silêncio, que se vai cantar o fado. Que vem por ti, e Ao negro fado, ao teu destino fatal, que uma mãe estrela negra. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. Podes mentir às leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Agora, quem será o pai da criança? Eis a questão. Vamos então ficar com o Chave de Ouro e depois com o Dinis Brites, que diz que é ele o pai da criança. Descobriu-se a verdade.

mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Bem, então chegou a hora de eu me apresentar. Eu sou o Dinis Brites e eu é que sou o pai da criança. Sou, sou. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança. E então, depois do Chave de Ouro, quem será o pai da criança? E do Confesso, de quem é o pai do Dinis Brites, que diz ele que é ele próprio o pai da criança. Vamos agora ficar com três sequências musicais de vozes femininas. Vamos ficar inicialmente com as Tahiti, Põe-te a Pau, Meu Amor. Depois, as Latinas, Festa na Cama. E para terminar a sequência musical, Ruth Marlene, A Moda do Pisca-Pisca. Quem não se lembra também desta menina, que também teve o seu contributo na música portuguesa. Então agora vamos ficar com o seguinte apelo: se você está aí e quer dar o seu comentário, o seu parecer acerca do programa Portugal Musical, por que não fazê-lo? E tão fácil fazê-lo, basta simplesmente enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. É este o endereço na qual você pode enviar o seu apelo para que nós possamos modificar alguma coisa que você repare que não esteja muito dentro do seu agrado. Porque é dos vossos comentários, dos vossos, das vossas críticas, que nós aqui deste lado faremos com que tudo se possa mudar e possamos agradar a todos, como se diz, a gregos e a troianos. E então, vamos agora à música, porque é da música que este programa é recheado. Já sabem, Tahiti, as Latinas e a Ruth Marlene são as três sequências musicais que pode contar neste programa Portugal Musical, quando já passamos metade do tempo que temos disponível para levar a si a boa música portuguesa. Então, vamos a ela. Não sejas mau, que eu não sou.

Vou estrada para a vizinha, pilo, pilo, pilo, piluzinho da teia. O que me segurava dizia que gracinha, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. O tempo foi passando, eu fui crescendo, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. E de fazer pilo, minha mãe foi esquecendo, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Agora eu sou moço, sou babadinho, não encontro mais ninguém para me fazer um biluzinho. Pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Brincava às casinhas, ninguém dizia nada, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Que a filha da vizinha era minha namorada, pilo, pilo, pilo, pilozinho da teia. Agora eu sou moço, não tenho liberdade, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Para falar com a vizinha é uma calamidade, se quer um pilozinho tenho que fazer sozinho, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Que a filha da vizinha era minha namorada. Pilo, pilo, pilo, pilozinho da teia. Agora eu sou moço, não tenho liberdade. Pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se quer um pilozinho, tenho que fazer sozinho. Pilo, pilo, pilo, pilo da teia. Pilo, pilo, pilo. Pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia, pilo, pilo, pilo, pilo da teia. É um prazer eu estar aqui e levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. Já sabem, estiveram a ouvir a vossa rádio favorita e deste lado quem esteve nesta hora a levar até si, realização e produção deste mesmo programa, foi o próprio Leandro Amador. Conto com todos vocês, 2 ou 8 dias, aqui neste mesmo horário, no mesmo sítio, para mais um programa Portugal Musical. Espero que todos estejam na boa companhia, na boa sintonia e que gostem dos nossos programas. Então, para todos, um beijo e até 2 ou 8 dias, claro, estarei aqui. E marcaremos encontro, então, para estarmos juntos durante uma hora. Boa música portuguesa. Até lá! Poderá escrever-me para amador.leandro@gmail.com. amador.leandro@gmail.com. Será um prazer receber os e-mails provindos da sua parte. Então, faça alguém feliz e, acima de tudo, seja feliz também.